Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. De ano novo, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Animaster e este é o 148º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Yeah! E aí, ponha crianças felizes aqui ou Fred E neste episódio 148, como o primeiro episódio do ano de 2020, feliz ano novo, queridos ouvintes, e vamos fazer uma listinha do que nós consideramos as melhores séries de 2019. Eu e três queridos participantes da equipe Paranerdia, escolhemos cada um a série que mais gostamos, com apenas uma condição: a série precisa ter estreado em 2019. E para falar de coisas que fizeram bem aos nossos corações, eu trouxe aqui comigo a Joaninha, que faz a minha felicidade, Madame Dona Ana Lúcia Letier. Joaninha Trecker, fala, meu amor. Olá a todos os ouvintes. Começando 2020, torcendo que 2019 se encerre sem maiores solavancos, porque tá difícil, viu? Pelo menos tem série boa pra salvar. Né? É bom contar que estamos num espaço-tempo temporal diferente, né? Porque a gente tá gravando, obviamente, antes do ano realmente ter tido terminado. Então 2019 ainda pode matar uma dúzia aí pela vida, né? Ô louco, mano. Tá pronta pra falar de Bons Homens, minha filha? Sou, positiva e operante. Muito bem, né? E para tratar de umas séries nipônicas, porque é pra isso que ele existe nesta equipe, eu trouxe meu querido editor, Jorge Farifalcon. Fala, filho. É bom saber que você pensa que eu só sirvo pra séries nipônicas, né? Não, você também serve para ser poder na edição. Oh, yeah! Tá pronto pra falar de Matadores de Demônios, meu amor? Sempre e sempre. É bom que eu tô dando spoiler de todas as séries, só se o ouvinte prestar o bé da tradução dos nomes das séries, mas tá bom. Não é? E para completar esta equipe, comigo mesmo também, né? Mas a quarta pessoa que eu trouxe por aqui é meu quadrinhologista de estimação, o senhor Matheus HQ-Man. Fala, Teteuso! Olá, pessoas! Como é que vão vocês? Eu vou bem, meu amor. E você, vai bem? Tudo tranquilo aqui, só aguardando coisas boas acontecerem no próximo ano. E eu espero realmente que aconteçam, porque pior que está, não fica. Muito bem. Pronto para falar dos moleque? Vou falar dos garotos, né? Que obviamente é a adaptação de Capitães da Areia, do Jorge Amado, né? Que isso! E o ouvinte vai ficar se ruendo de curiosidade pra saber qual é a série que eu vou falar, porque eu não vou falar agora. Bom, então vamos lá. Fica aí, daqui a pouquinho, depois dos recados, nós voltamos com as melhores séries de 2019. Vamos lá. Thank you. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, feliz ano novo, queridos ouvintes. Espero que vocês estejam gostando do que o Paranerdia fez até agora, porque eu garanto a vocês que o ano de 2020 vai ter muito mais coisas. Vou ver se eu consigo adiantar bastante as edições e os episódios do programa e vai ter muito mais programas para vocês, eu garanto. Além disso, saibam que este podcast, ele tem dois programas de apoio financeiro, então caso vocês achem que eu mereço um pouquinho do dinheiro de vocês para poder ajudar aqui com o pagamento dos servidores e de tudo mais do Paranerdia, usem ou o Apoia-se, cujo endereço é apoia.se/Paranerdia, ou então pelo aplicativo PicPay, que vocês podem utilizar no picpay.me/Paranerdia. Apoios a partir de R$1, todos são muito bem-vindos, obrigado. Outros recadinhos, os métodos de contato do Paranerdia: nós temos o e-mail, que é paranerdia@paranerdia.com.br. Também temos a página do Facebook, facebook.com/Paranerdia. E também temos o Twitter, que é o @Paranerdia. Utilizem qualquer desses contatos, além de comentários nos posts dos episódios também. Também temos um canal do YouTube, que é o youtube.com/ParanerdiaTV. Estamos tentando colocar mais e mais vídeos, principalmente do tipo as nerdices do Nerdmaster, e a maioria das gravações dos Paranerdias estão saindo também no canal do YouTube, inclusive dá para vocês assistirem ao vivo. Então assinem um canal, cliquem lá no sininho e vocês vão ser notificados quando houver gravação ao vivo do Paranerdia. Nós também estamos disponíveis pelo Spotify. Basta procurar por Paranerdia lá no aplicativo. Tem muita gente, inclusive, ouvindo pelo Spotify, chegando ao Paranerdia pelo Spotify. Bem-vindos, galera que está ouvindo pelo Spotify. E para aproveitar e comemorar esta virada de ano, eu resolvi abrir um grupo de ouvintes do Paranerdia no Telegram. É isso mesmo. Se você é usuário do aplicativo Telegram, que é mil vezes melhor do que o WhatsApp, desculpa aí, então acessem lá em t.me/Paranerdia e sejam bem-vindos ao grupo dos ouvintes do Paranerdia. Cheguem lá, vamos interagir, vamos falar das pautas do Paranerdia, vamos fazer um grupo bem bacaninha que realmente vai ser muito show de bola. Então é isso, recados dados, fiquem agora com este episódio sensacional, vamos lá. Eu sou seu pai. De volta, equipe querida do meu coração, vocês vão de concordar comigo que 2019, além de ser um ano que matou gente para carvalho, é? Também é um ano que nos trouxe muito boas séries. Teve séries que melhoraram, teve séries que pioraram, mas o que teve séries novas muito boas também não tá no gibi. Inclusive foi difícil fazer essa lista com uma série só para cada um. É? Mas vamos começar esta brincadeira como manda educação pelas damas. Madame Dona Ana Lúcia Lethier, Joaninha Trekker do meu coração. Qual é a série que você quer falar? Como se os ouvintes não soubessem ainda. Não, se fosse pra falar assim, do coração, lá no fundinho, alguém ia dizer, nova temporada de Doctor Who, mas, bom, não é uma estreia, né? Tá passando já 56 anos, não dá pra dizer que é uma estreia. tão... Ainda mais que em 2019 a gente quase passou sem ela, né? Totalmente sem ela, né? Ô, Cris, ô, né? Cristiano Chibinha, tô de olho em tudo. Tá, mano, deixa estar que tá prometido que estreia episódio novo na virada do ano. E vamos ver se eu vou conseguir assistir direitinho. Bom, como não... Mas pra tirar um pouquinho do gosto, ou da falta de gosto de Doctor, você trouxe uma série com o Doctor, né, Ben? É, mas olha, eu vou ser muito sincera. Mesmo que ele não estivesse nessa série, eu ia assistir de qualquer forma. Porque ela é baseada num livro que eu adorei, de dois autores que eu igualmente adoro. E ele foi lançado, né? Foi produzido, na verdade, como o último desejo de um desses autores que faleceu e falou pro colega: tu vai fazer isso mesmo sem mim e vai fazer acontecer. Eu tô falando de Good Omens. Traduzido no Brasil como Belas Maldições, ainda que eu goste mais da versão portuguesa, que é Belos Augúrios. Eu acho que fica mais chique, porra, né? Belos, caralho, Augúrios. Não, se no Brasil viesse Belos Augúrios, ah, a galera ia chamar de qualquer coisa. Poderia ter sido chamado no Brasil de Belas Profecias, né? Também. É... Também ficaria legal, né? É, eu entendo o conceito de maldição, ainda que profecia seria ainda muito mais apropriado, porque homens, né, tem um filme chamado A Profecia, que é tem homens, né, a relação entre as duas histórias ficaria muito na cara, porque no filme A Profecia você está falando da vinda do anticristo, e no Belas Maldições você está falando da vinda do anticristo. Não mudou muito. Sim. Né? A Sim. diferença é que o anticristo deve chegar agora no sábado, à tarde, antes da janta. É que a diferença é que o anticristo de Belas Maldições é bem mais simpático do que o Damien, né? E olha que faltou pouco pra ele ter esse nome, né? Mas vamos lá. Estamos falando, obviamente, de Good Omens, Belos Homens ou Belas Maldições, né? Que é a verdade, que é a série estreada na Prime Sim. Video, né, da Amazon. 6 episódios, 50 e poucos minutos cada episódio, mais ou menos. É uma série pra... Cara, tu não sente a série passar, cara. Eu assisti os 6 episódios numa patada só, nem vi essas 6 horas passando, cara. É sensacional essa série. E, entre outros, temos o Michael Sheen como o anjo Aziraphale, né? E o maravilhoso David Tennant como Crowley, o demônio. Tá explicado porque você falou que tinha o Doctor. Né? Tinha que ter o melhor Doctor, escuta, só. Aquela piada de que na Inglaterra só tem meia dúzia de atores, você vai puxar essa produção, que não é inglesa, propriamente dito, mas ó, eu comecei a fazer assim, o bingo de atores que eu vi em Doctor Who, né? O capitão do navio, David Morrissey, a irmã Maria Tagarela também já apareceu em 2 episódios de Doctor Who. E eu tava ali, né? Só fazendo o ticket. Bingo, mais bingo, um! Bingo! Bingo. Ei, Nerdmaster. Jorge, viu Belas Maldições? Olha, eu posso dizer que não. Mas, como eu tenho conta no Prime Video, isso não me impede de vê-lo. Então, corrija essa falha de caráter. Matheus, viste? Eu ainda não terminei de ver, eu tô no 4º episódio, mas eu li o livro quando saiu a primeira edição no Brasil, cara. Que é aquela edição que ainda tem que ainda tem o anjo na capa. Isso antes da virada pro ano 2000, né? Então, quando eu li, ainda tinha aquela pegada toda do apocalipse. Desculpa aí, Mr. Se eu sou hipster. Não, cara, não é por causa disso, não. É porque eu já gostava do Neil Gaiman, já gostava do Terry Pratchett, né? E a combinação dos dois escrevendo é uma das coisas mais incrivelmente engraçadas que você já leu em toda a sua vida, cara. Eles são muito bons. Tu concorda comigo, Matheus, que lembra muito Monty Python? Lembra um pouco de Monty Python porque é aquele humor inglês, né? Aquele humor meio secão, assim, né? Mas que é tipo... É que eles chamam de deadpan, né? Que é aquele que é feito sério, mas quando você pega, você acha muita graça. É, que o roteiro é sério, mas quando você leva, não dá pra levar a sério. Se for parecido com o Mr. Bean, eu vou gostar. Não, é melhor. Não, muito. Ele é muito mais a cara do Monty Python mesmo, cara. É aquela série que o cara mete o dedo na ferida e tu ainda acha legal. Olha, você ouve a piada, você fica um segundo pra... Quando, no livro é até mais gostoso, porque você realmente faz aquela paradinha entre uma linha e outra e... Ah, não acredito que eles falaram isso. E você volta e... Ah, não, o momento... É. What? É muito maior no livro citações, do que na série. E citações... Série é muito, o livro tem citações geniais, cara. O livro tem... Nossa senhora. Aquela coisa que assim, você estampa na camiseta e leva pro resto da vida, mano. E uma das coisas mais maravilhosas que tem nessa série é que ela foi escrita pelo Neil Gaiman. Não é baseada só no livro do Neil Gaiman. O Neil Gaiman tem dedo na série. A série foi feita pelo Neil Gaiman. Então, porra, a transposição pra série é perfeita. E as edições que ele fez, elas são muito oportunas. Né? No terceiro episódio, salvo engano, a gente tem uma boa linha de tempo de coisas envolvendo o Aziraphale e o Frawley, né? O anjo e o demônio que estão ali unidos no plano de dar um jeito aí nessa coisa, né? Que é o fim do mundo. E são coisas que são meio que insinuadas no livro, mas não de maneira tão clara, tão evidente. Cara, os dois na Arca de Noé é sensacional. Cara, ó, tá fugindo o unicórnio! É, eu tô dando uma olhada aqui na página do Prime Video. Todos os episódios, os seis, vieram no dia 31 de maio. Tem os dois episódios bônus com o trailer e uma visão dos bastidores postadas, cada um com 2 minutos, no dia 18 de outubro e 20 de julho. É, só não achei no Prime o vídeo das freiras cantoras. Não, eu também não, acho que só tem no YouTube. Mas eu comprei o DVD, né? Já está em minha posse. Sim, eu sou dessa. E eu acabei de adicionar minha lista do Prime Video. Cara, uma coisa que inclusive não é só do Belas Maldições isso é do Prime Video em geral, que eu adoro, é tu pausar e ver quem são os atores que estão na cena, cara. Mesmo que seja só a voz, eles botam a foto do ator. Tipo um IMDB interno do Prime Video, cara. Eu acho sensacional. Pausar. Você coloca o mouse sobre a pessoa que estiver aparecendo na tela... E você já tem ali a certeza. Quando eu bati o olho no David Morrissey, eu falei assim, eu conheço ele. É que eu vejo no celular. Eu preciso pausar. No celular eu sei tem que eu tava pausar. Assistindo, eu bati o olho e falei, eu acho que é o David Morrissey. Não sabe aquele cérebro que dá duvidazinha? Eu mexi no mouse sem querer e ficou em cima dele. Aí apareceu no cantinho da tela, David Morrissey. Falei, moleque, que eu não tinha testado esse recurso. Olha só, o ouvinte tá ouvindo a gente... traçar elogio pra caralho pra você, mas da série mesmo a gente não falou nada. Matheus, tu que leste o livro e já viu pelo menos um pouquinho da série, faz uma sinopse rápida do que se trata. Bom, Belas Maldições basicamente é uma paródia daqueles filmes antigos de profecia, principalmente a profecia, né, dos anos 70, onde o anticristo vai vir à Terra, nascido na forma humana de um garoto, e quando ele fizer 11 anos de idade, vai começar o apocalipse. Responsável por entregar o anticristo para ser cuidado por uma família humana, né, até o momento dele se revelar como anticristo e destruir o mundo, é o demônio Crowley, interpretado pelo David Tennant, só que ele encagalha tudo. Entrega pra família errada. Não foi ele que encagalhou. Quem botou a coisa toda pra se ferrar foi a freira. Sim, mas ele é envolvido. Ele é um plano inefável. É, ele tá envolvido, sim, mas não então, foi mas ele estava envolvido. Dele. O trabalho era dele. Cara, a dinâmica... Ele tinha que fazer até o final pra garantir que desse certo, né? Ah, mas sabe quando tu tá te entrega um trabalho pra fazer, mas tu não tá afim de fazer, tu faz a moda caralho? Ele fez a moda caralha. E aí a criança acabou caindo nas mãos de um casal inglês típico do interior, super pacato, super normalzinho. A criança foi criada como uma criança super normal, super pacata, super normalzinha, com amigos, sem nenhum desejo de destruir o mundo. Só que as coisas estão acontecendo. E o Crowley é amigo de muito tempo. E muito tempo, eu quero dizer, desde o começo dos tempos. 6 mil anos de vida. É, de um anjo chamado Aziraphale. O Michael Sheen tá sensacional tá com o Aziraphale, cara. E o mais incrível, não, eu tinha reconhecido ele até clicar no pause e ver que era Michael Sheen. Cara, porque ele não parece, não, o Aziraphale não parece. E aí o Aziraphale e o Crowley se juntam porque eles decidiram que eles gostam tanto do mundo que eles não querem que o mundo acabe. Então eles têm que encontrar a criança antes que as merdas comecem a acontecer. Não, vamos ser sinceros. Não é que eles gostam muito do mundo. Eles simplesmente chegam à conclusão que as suas respectivas facções, não importa quem vença a guerra do fim do mundo, os dois vão estar ferrados. Porque, pensa bem, no céu não tem rock and roll, no céu não tem música boa, só tem coros de anjos e outras coisinhas. Os bons estão tudo lá no inferno, né? Então, se o inferno ganhar também essa batalha, também não é a melhor das soluções, né? Então, os dois, na verdade, como disseram assim, eles estão não do lado deles, nem do lado dos outros. Estão no seu próprio lado. Vamos defender o nosso. Coisas que eu também li o livro. Não sei se eu li a primeira edição, porque eu já li há tanto tempo e o livro não era meu. Eu tinha pego numa biblioteca para ler, então dane-se. Mas eu também li o livro e tem tanta coisa tão perfeitamente transcrita do livro pra série, cara. Foi tão bem arrumado, tão bonito. Apesar de ser uma produção semi-britânica, e entendo uma produção semi-britânica como defeitos especiais, porque puta que pariu, o que tem de efeito especial mal feito? Porque é próprio das séries britânicas ter isso. Isso já é tradição das séries britânicas, que os efeitos estão mais para defeitos especiais do que efeitos. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Calma. O carro do Crowley. Aquele Bentley. Que coisa Bentley. Foda! Que Bentley, cara. Eu senti vontade de ter um Bentley daquele, cara. Um dangue pariu. Eu quero um Funko Pop. Eu já vi. O Funko Pop do Bentley. Com a Aziraphale. Não, com o Crowley, porque eu já vi alguém que fez uma adaptação, né? O tio Neil Gaiman, ele gosta de postar as coisas que ele vê no YouTube, no Twitter. Onde ele tiver conta. Se ele vê alguma coisa, ele acaba repostando. Especialmente de Belas Maldições. O que me lembra que eu tenho que tirar as fotos que eu tirei dos casais de anjo e demônio na CCXP e quem sabe botar uma hashtag, né? Porque olha, não faltou. Tinha um monte. Malandro, ó, tô dando uma olhada aqui no Amazon Prime. Caramba, tem cada. A minha lista só tá aumentando aqui. Opa, mas é assim mesmo que começa. Ô, Matheus, vê se tu concorda comigo. Se o Bentley do Crowley, só levando em consideração as cores, obviamente, se não é a cara do carro da Malvina Cruella. Ah, sim. Mas é aquele mesmo tipo de carro, cara. É aquele mesmo tipo de carro. É, que o dela também é Bentley. Mas, tipo assim, o Bentley do Crowley, cara, ele é um personagem, né? Ele não é só um veículo. Não, não. E o melhor de tudo é que quem lê o livro sabe, mas na série não ficou óbvio isso, não ficou evidente, porque ninguém falou a respeito, é que o Bentley é amaldiçoado. Só pode tocar Queen. Só toca Queen no Bentley. Só toca Queen. Como se isso fosse uma grande maldição, né? Só toca Queen, né? Uma puta que esse Bentley aí, hein? É que quando entra o Bentley na cena, a música tem a ver com o que tá acontecendo na cena. Total. Porra, a cena que o cara atropela a bruxa com a bicicleta é bicycle. Olha aí. Ai, cara, puta que pariu. E Jorge vai pegar essa referência. Eu chorei pelo Bentley o tanto quanto eu chorei pelo Sanigo. Puta que... O Jorge sabe do que eu tô falando. Sim, mas é foda. É foda, cara. Foda, muito foda. Foi uma cena mais tristes envolvendo um Bentley que eu já vi na minha vida. Como se eu tivesse visto muitas cenas envolvendo Bentleys, né? Mas tudo bem. Se for no mesmo nível do Sanigo, puta que pariu. É no mesmo nível. É no mesmo nível. Tu fica desesperado tanto quanto, tá? Olha, bom, o que eu acho que é importante para todo mundo que tá ouvindo é o livro. É uma delícia. Mesmo que você não esteja muito acostumado com o trabalho do Terry Pratchett, mesmo que você não esteja lá no meio das doidinhas fãs do Neil Gaiman, o trabalho dos dois em conjunto é uma delícia de ler, uma leitura muito gostosa. E engraçado como tem muita coisa que reflete nos dias de hoje, né? Na atualização dos Cavaleiros, né, do Apocalipse, temos a morte, a guerra... E a fome. A fome no livro, eu acho que talvez a minha única ressalva dentro da produção é que os cavaleiros, né, do Apocalipse não puderam ser tão bem desenvolvidos e descritos nas suas ações como está no livro. Mas a gente espera isso. Alguma coisa sempre fica no corte, né? Mas quando você vê esses cavaleiros descritos no livro, você começa a pensar, o livro foi escrito em 1990, mas parece que podia ter saído hoje. E vamos lembrar que a peste se aposentou. E entrou a poluição. Porque a penicilina foi inventada, a peste deixou de ter lugar. Mas a poluição tá lá. A poluição tá lá fazendo o seu trabalho no lugar da peste. E aí é o que eu falo. 1990 tem muita coisa que é atual, que vale a pena a gente dar essa olhada com calma. Parece também na série. E a série por si só é deliciosa. O fato de eu ser muito fã do David Tennant, tá? Não quer dizer nada. Quase não nada, né? Quase nada. Ninguém nem percebe isso. Não, tá, imagina que eu já fiquei subindo aqui nas paredes e eu vi que ele vai ser o Phineas Fogg numa produção que vai estrear no ano que vem, né? Ah, já tô no mundo em 80 filme dias. Filme ou com série? Série. Filme ou série? Série? Ah, série é bom. Na Volta ao Mundo tem que ser série. Filme é muito, muito pouco tempo pra Volta ao Mundo. Jack Chan que eu diga, né? Já tô assim com o hype pra 2020. Tá, ok. Muito bem, então aí fica a recomendação para os ouvintes, se é que vocês nunca viram Belas Maldições, e mais ainda se vocês tiverem um Prime Video, uma conta na Prime, cara, se toma vergonha na porra dessa cara e vai ver 6 episódios, 50 minutos cada um, e você não sente o tempo passar, é deliciosa a série. Deliciosa. Parecido com a sua série, né, Nerdmaster? Muito. Muito. Mas não é da minha série que vamos falar agora. Fale o senhor Jorge Augusto. Qual série chamou sua atenção em 2019? Bom, gente, falou de série pra mim, falou de anime, né? É lugar comum. Jura? É palhaçada, mas enfim, eu vou falar de Demon Slayer, ou no original, Kimetsu no Yaiba. Ou como as pessoas preferem, quem mete na goiaba. Quem mete na goiaba? Meteram na goiaba? Escuta, não era tangerina? Tá, olha só. Fora o quem, Matheus. Quem já assistiu? Então, olha lá. Fora o Matheus, que eu sei que assistiu. Ana, tu não assistiu Metendo a Goiaba, não, né? Olha, eu já estou assistindo no Crunchyroll. Né? Olha, acho que eu tô no episódio 4 ainda. Tô no comecinho. Ah, tá, então tem eu sou caminho. Orelha nessa conversa. Eu sou o Jorge do Bons Homens nessa conversa. Opa, eu né? Não assisti lhosta nenhuma. Então, vai lá, Jorginho, sinopse de Mete na Goiaba. Bom, primeiro de tudo, uma tradução literal seria O Caçador de Demônios. Ou... Demon Slayer. No caso, se for traduzir de uma maneira mais literal, seria estraçalhador de demônios, né? É. Ou matador de demônios, tanto faz. Matador de passarinho. Mas enfim, tudo gira em torno do Tanjiro, que é o personagem principal. E quem tá assistindo essa gravação no YouTube é esse carinha na cara do Jorge, é ele. Exatamente. Quem não tá assistindo, tá assistindo no YouTube, no podcast, que tá ouvindo só pela gravação do podcast, se vira. É pra isso que existe Google nessa vida. É, você pode achar ele no Crunchyroll, fácil. Voltando à sinopse. A primeira parte do... O primeiro episódio já conta quase tudo. O que que acontece? O Tanjiro, ele era um garoto simples que tinha um pai que morava no alto de uma montanha. Os demônios vieram ao encalço deles, enquanto o Tanjiro foi conseguir lenha, né? E depois dormiu fora de casa, porque tava muito tarde. Peraí. Você tá me dizendo que o Tanjiro é a pequena moça simplória que vai ao bosque pegar lenha? E que depois e vai se vinga. E vende na cidade a lenha. E ele depois enfrentou a bruxa Maratuxa? Quase isso. Ah, meu Deus. Agora que o Matheus entendeu a referência. Mas enfim, depois que a família inteira dele foi quase toda morta, e a irmã dele estava tava quase morta, né? Ela estava ferida. Ele jurou pra si mesmo que ia se vingar. Depois ele descobriu que a irmã dele também se tornou uma demônio. Ah, tá. Eu acho que eu já vi. O nome não era Sasuke, não? Não. Não, o Sasuke não tem irmã, não é coisa nenhuma. Aliás, o Sasuke... Vamos deixar o Sasuke fora desse papo, senão eu vou acabar sendo irritada. Aninha ficou pistola. Aninha deu uma pistolada agora. Enfim. O Sasuke merece todo o meu desprezo. Só isso. Enfim, então, depois. De todos, cara, de todos. Enfim, depois de descobrir e tudo mais o que ele era pra fazer, ele foi atrás de se tornar e lutar com. De se tornar um matador de demônios e lutar contra eles. Em busca do Muzan, que é só o chefão de todos eles. O Muzan? Muzan. Ele é bom, não? Ele faz trote? Mas bom, ele é a cara do Michael Jackson, cara. É, muita gente tá dizendo que o Muzan é a cara do Michael Jackson. Eu também achei. Ah, olha, eu vou fazer só uma ressalvinha aqui, que eu lembro que a irmã do Tanjiro, ela se transformou, assim, ela começou a ser contaminada pelo sangue do demônio, e ela acabou ficando com habilidades especiais, habilidades demoníacas. Só que ela não perdeu totalmente a humanidade dela, tanto que quando um caçador de demônios cruza o caminho dos dois e tenta acabar com ela, o irmão defende, porque ele não entendeu o que está acontecendo com ela, né? E ela se coloca para proteger ele. Algo que o caçador fala, tem alguma coisa muito estranha nesses dois, porque essa menina já era para ter virado uma criatura descontrolada e ela continua sendo humano bastante para querer proteger o irmão. E, gente, vou ser sincera, Tanjiro pode ser bonitinho, simpático, blá blá blá, mas todo mundo assiste o anime por causa da irmã dele, que coisa mais fofinha. A Nezuko é a melhor de todas, cara. Gente, a Nezuko é a coisa mais fofa do universo. Com aquela, ela colocam assim um rolinho na boca dela pra ela não morder nada nem ninguém. Aquilo ali, Aninha, aquilo ali é um selo pra evitar que ela ative de maneira descontrolada os poderes demoníacos dela. Mas na prática ele parece isso, um rolinho que tá servindo pra mordar só, então ela não fala mais nada. Ela só fica com aqueles olhinhos grandes, fofa. Eu só tenho uma observação a falar a respeito disso. Veja bem, Japão. Eu sabia! Entre o poder, né? No caso da Nezuko, ela tem alguns poderes. Entre a super força, porque um murro dela é capaz de derrubar um demônio mais fraco em um soco só. Tá, ok. Nerdmaster entendeu a referência. É uma menina fofinha com super força. Porra, mano, tem clichê pior de japonês do que isso, né? Calma, mas que eu ainda não terminei. Outra coisa que ela também é capaz de fazer é controlar o tamanho do próprio corpo. Ela consegue encolher, né, pra ela ficar com o tamanho de uma menininha, assim, de tipo 4 anos, 3 anos de idade. E ela consegue aumentar pra ela ficar com um corpaço, assim, né? Porque, afinal de contas, Japão... Porque, veja bem, quando ele falou... Japão... Acontece que assim, esse poder veio a calhar porque ela é carregada dentro de um caixote de madeira que o Tanjiro leva nas costas. Por que isso? Porque ela não pode ser exposta à luz do sol. Matheus, me diga, o que tu tá achando do Metido na Goiaba até agora? Eu assisti já a série toda, adorei. Eu vou te falar o seguinte, é mais um exemplo que mostra que o importante não é o conceito, é como você conta. Porque essa história de eu vou me vingar de seres sobrenaturais que massacraram minha família, isso é uma das coisas mais clichê do universo. E quem disse que clichê não é bom? Mas é a maneira como você conta que torna interessante. E o cara que escreveu o mangá original do Kimetsu no Yaiba, ele sabe contar uma história, cara, pra te prender. Que, infelizmente, eu não vou lembrar o nome dele agora. Provavelmente, se eu tentasse pronunciar, eu iria massacrar a pronúncia do nome dele. Mas... Isso, deixa comigo. Mas eu achei uma série fenomenal, né? Ainda está em continuação no Japão. Eu estou lendo o mangá. O mangá tá bem mais adiantado do que o anime, né? Já tem uns 3-4 arcos à frente do anime. Mas eu tô achando... E os coadjuvantes, cara, os coadjuvantes dessa série são incríveis. E, nossa, que melhor de todos, cara. Toda vez que o Inosuke aparece na tela, cara, é uma risada, mano. Ele é muito bom, mano. Não, o Inosuke é putz grila. Eu quero fazer uma pequena... Bom, olha só. Estamos tendo comentários, antes da sua ressalva, estamos tendo comentários aqui na live do YouTube. E nosso querido amigo, Jorge, Fábio Murakami, não sei se você conhece essa pessoa, gente boa, né? Conheço muito bem, inclusive ele já gravou lá com a gente. Japão, isso, no Japão está na moda ir no cabeleireiro para pedir o corte ou a cor de cabelo deste anime. Ele tem batido o recorde de venda. Pois é. E... aí, como eu já comentei, veja bem. Japão. Veja bem. E lembrando que nós temos aqui a presença sagrada de Jesus. Álvaro, é o Álvaro. O vídeo não tem de porra nenhuma da piada interna, mas tudo bem. Eu fiquei na dúvida do criador da série. Eu falei, mas eu tenho a impressão de que não é bem um criador. E realmente, é Goyaharu Gotouji. Eu tô assassinando o nome, desculpa aí, tá? É mulher. Isso. Gotouji. É mulher. É Koyoharu Gotouji. Ah, saúde! Eu não havia tentado pra esse fato, mas então ela escreve super bem essa série. Porque as pessoas podem pensar outra coisa. Quando ela, então. Que a Nezuko fica com o corpaço, dá a impressão de que ela fica, sei lá, Tsunade do Naruto, né? Não, ela fica grande, ela fica meio gigantesca. Tá? É um corpaço, mas em outro sentido. Mas ela também cria curvas. Ela também fica com aparência de adulta. Ó, se vocês quiserem fazer alguma comparação, levem como a Kayle de Dragon Ball Super, que ela fica grandona e musculosa. Ok, eu fiquei com... sabe, okay. Aquela coisa assim, ela fica grandona, mas não fica uma coisa assim tão sexualizada. Sim. Não puxa tanto assim. A Nezuko, ela é basicamente muito doce, mesmo quando ela tá com as garras afiadas e aquela zoinha de sangue. Que bom! Mas até que parece bom. Que o... Tava tão afim mas de até ver parece isso. Que os fanartists não, ligam mas pra pode isso. Pode assistir. Deixa é. Por conta dos fanartists, então tá. Cara. Deixa por conta deles. Ô, HQBain, uma coisa que também eu tenho que falar é o Zenitsu. O quê? O Zenitsu, quando ele aparece na série, também é motivo de É o ponto cômico da série também. É, o Zenitsu... O cara só é bom o suficiente dormindo. É, o Zenitsu, cara, ele também é muito engraçado, mas eu tenho um problema com ele que não é o problema que eu tenho com o Inosuke, por exemplo, que é, o Zenitsu é muito escandaloso. Mano, quem assiste Black Clover tá acostumado com Asta, então não tem problema. O Inosuke é aquele personagem que usa uma cabecinha de javali, não é isso? Que usa a cabeça de javali. Isso, é. Exatamente. É, eu vi um cosplay na CCXP, mas era o Inosuke Peppa Pig. Ah, é. Ok, tá bom, tá. Tá bom. Cos chega, pobre. Com essa chega de Demon Slayer. Pronto, obrigado, muito obrigado. Eu não vou. Eu pensei que tá disponível na Crunchyroll, mas eu acho que eu não vou passar longe dessa. Tá disponível, né? Tá no Catflix, assim, cara. É, eu não duvido também. Mas vamos lá. Matheuso, qual a série chamou a atenção do senhor, meu quadrinhologista, em 2019? Olha, a série que eu assisti inteira, assim, relacionada com quadrinhos, que eu gostei muito, foi The Boys. Que é do Amazon Prime também, que eu assinei, recentemente. E o The Boys, sim, cara. The Boys... Eu assinei também quando eu fiz um tweet, né? Ganhei uma conta no Twitch, ganhei uma conta no Nintendo Online de um ano, tudo que é Amazon Prime. E The Boys, cara, ele, assim... Eu também. A série em quadrinhos, ela é do Garth Ennis. Garth Ennis, quem... Oh, não, imagina. É. Quem não conhece... Nem dá pra perceber... É. Quem não conhece o Garth Ennis, saiba que o Garth Ennis é um escritor de história em quadrinhos que odeia super-heróis. Agora, Matheus, se você me permite uma ressalva rápida, quem não conhece Garth Ennis, morra. Morra, né? Tá. Mas o Garth Ennis, ele é um... De maneira dolorosa, se possível. Ele... Tá? Então... Então morra, Jorge. Então você vai ficar sem editor. Garth Ennis... Tu não conhece Garth Ennis, tu nunca leu o Justiceiro, vá se fuder. Nunca viu Preacher. Não, ah, meu nunca Deus, mesmo. Cara. Também morra, não. Morra, Jorge. Mas enfim, Garth Ennis odeia. Mas não agora. Não, de você eu não falo nada, Ana. Você tá perdoado. Né? Eu não posso falar, Ana morrer, não, com com a cara de Pink Pie que ela botou na tela. Eu sou delicada demais pra ler as coisas do Garth Ennis. Mas vai lá, Matheus, sinopse de Os Moleques. Enfim, Garth Ennis odeia super-heróis. Então ele fez uma série pra zoar mesmo com conceito de super-heróis. Levando ao extremo aquele lance de se você tem o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então todos os heróis no The Boys são calhordas, são escrotos ao máximo, né? No enésima potência. Não tem nenhum super-herói que presta em The Boys. No quadrinho, muito mais do que na série. No quadrinho, mais do que na série. E os The Boys, né, do título, são uma equipe clandestina da CIA encarregada de punir super-heróis que saem da linha. Porque né? Na série é mais clandestina ainda, nos quadrinhos. E assim, não tem porra nenhuma a ver com isso. É, agora, um negócio que eu tenho que falar assim, eu li os quadrinhos, eu também. São de 2006, e a série conseguiu uma coisa extremamente rara numa adaptação, que é... Ela tornou melhor do que Sim, os quadrinhos. Concordo. Ô, Matheus, pergunta. Esse, o autor dessa série, ele é Marvel ou é DC? Olha, ele já trabalhou pros dois, mas ele já trabalhou, eu acho que, em extensão de tempo, mais pra Marvel. Ah, não, é porque você fala de super-heróis, então eu penso sendo um dos dois, né? Então, como leigo na situação... Porque né? Na Marvel, pra Marvel, ele fez o Justiceiro, que foi um arco muito longo que ele fez do Justiceiro. É né? A Mama Gnutti, né? É, foi um arco muito longo que ele fez pro Justiceiro. Na DC, ele criou um outro personagem, que era meio Justiceiro, que era o... Porra, como é que era o nome daquele cara lá? O The Hitman, né? Hitman, que também zoava muito os super-heróis, né? Puta que pariu, como zoava, cara. O Hitman com o Lobo, cara, é um dos quadrinhos mais sensacionais do mundo, cara. É. E ele fez Preacher, ele não gosta de super-heróis, então ele faz sempre quadrinhos que se envolve super-herói e o super-herói tá na merda, tá entendendo? Cara, quem não viu... É uma merda, por que ele existe? Exato. Oi? Quem não viu o The Boys, a série da Amazon Prime, cara, você bate o olho nos heróis do principalmente nos sete, que são a equipe principal, né? E você sabe que herói que eles estão falando, sem falar que é aquele herói. Você vê o Super-Homem no Capitão Pátria, você vê a Mulher Maravilha na Queen May, você vê o Aquaman numa versão mais B10 na porra do Profundo. Isso se você levar em consideração o Profundo da série, porque se você fosse levar em consideração o Profundo do quadrinho, é a porra de um escafandrista, parece o fantasma do Scooby-Doo. E é justamente nisso que a série da televisão fica muito melhor que nos quadrinhos, porque nos quadrinhos a maioria desses personagens não são trabalhados. Eles são só bucha de canhão pros The Boys darem porrada, tá entendendo? Na série você tem todo o trabalho em cima dele de por que esse personagem, por que esse super-herói se corrompeu, por que ele virou um calhorda. Algumas vezes até dando a chance dele tentar deixar de ser um calhorda, como é o caso do Profundo, né? Que ele começa como um filho da puta escroto, que depois tenta se corrigir, mas ele já tá tão fudido na vida que ele faz merda sempre que ele tenta. Uma das melhores cenas é justamente a cena do Profundo dele tentando resgatar o golfinho. Foi, inclusive, comentado aqui pelo nosso querido Jesus Álvaro César, que ele falou que a melhor cena é a cena do golfinho. Não digo que era a melhor, mas é uma das melhores, com certeza. É a cena do resgate do golfinho pelo Profundo. Muito obrigado, Jesus. E a série... Jesus, inclusive, peraí, só um outro parênteses, Jorge. Jesus mandou que você visse outra coisa. Então ele vai se surpreender com o seu seriado, né, Nerdmaster? Ô! Agora, olha só, uma coisa que eu gostei pra caraca no The Boys é como eles não mediram culhão pra fazer as cenas que precisavam ser feitas. Porque logo no primeiro episódio, e quando eu ouvi falar que ia ser lançada uma série de The Boys em live action, eu falei, cara, eles não vão fazer tudo que apareceu nos quadrinhos. Porque na porra dos quadrinhos, logo de cara, o personagem que é um dos protagonistas, né, que é o Rio, né, ele tem a namorada destroçada pelo velocista, pelo trem bala, e eles fizeram a porra da cena da mulher sendo despedaçada pelo velocista. Puta que me pariu! É, eles não... Isso me faz lembrar de Goblin Slayer, mas tudo bem. É, eles não mediram esforços pra deixar o negócio chocante, não. Cara. Ficou chocante. Pô, caralho, cara. Já andei ouvindo que a segunda temporada vai ser um tantinho mais violenta, viu? Não duvido. Não duvido nem um pouco. Principalmente com o plot twist que ficou no final. Sim, plot twist que inclusive não existe nos quadrinhos. É inédito. Sim. Da série. Uma coisa que a gente pode comentar, porque isso não vai influenciar em nada em quem assistiu a série ou ver os quadrinhos, e foi uma coisa que eu também achei que ficou muito melhor na série, é a galera do The Boys não usar o composto V pra ganhar superpoderes. Sim, ficou muito mais inteligente eles não... Os próprios The Boys não terem superpoderes pra enfrentar os super-heróis. Eles têm que ser mais inteligentes, eles têm que dar o jeito deles pra poder vencer os caras que são praticamente deuses, né? Porque o Capitão Pátria, cara, ele é o Superman, mano. O cara tem super força, o cara tem super velocidade, o cara dispara laser pelos olhos, mano. Ou seja, faz com que os The Boys sejam algo similar ao Batman. Algo como... Né, não... Né, mais ou menos. Mas eles... Eu diria mais que é uma Esquadrão Suicida sem poderes. É um Esquadrão Suicida sem poderes, é. É, tomara que seja melhor, né? Porque Esquadrão Suicida, o filme, não, é uma porcaria. Não. Ninguém falou do filme. Não se atreva a sujar esta gravação falando daquela merda daquele filme. Eu falei Esquadrão Suicida, não o filme. Então, eu falei o que eu assisti. Porra. Pois é, pena que a gente não pode desver, né, certas coisas. Opa. Né? Mas vamos lá. Eu recomendo fortemente os ouvintes que estão nesta conversa para assistirem The Boys, porque vocês vão achar do caralho. E é rapidinho, são só 8 episódios, cara, na primeira temporada. Sim, também em média 40, 50 minutos cada episódio. É outra, cara, a Amazon tá matando a pau com essa brincadeira. Ele não é que nem uma Netflix, nada contra, tá, dona Netflix, que bota 12 episódios só porque tem que botar 12, não, se 6 episódios dão conta, bota 6. Se 7 episódios dão conta, bota 7, acabou, mata a pau, matou a pau, não tem gordura, não tem lero-lero, não tem conversa fiada, não tem episódio pra ficar contando a história da puta que pariu. Não! Tá tudo bonitinho, mandadinho, arrumadinho lá. Legal, na boa. Concorda, Matheus? Concordo. Muito bem, então. Então, Jorge, faça-se o favor, mais uma, bota aí na lista. Já está. De consertar mais essa falha de caráter, que eu sei que você não viu The Boys, então corrija mais essa. Já tá na minha lista, já tá na minha lista lá do Amazon. Sim. Prime. E Aninha, tu chegou a ver The Boys? Pois é, como eu mencionei antes, eu sou delicada demais pro gatilho. A fama dele... A fama o precede. Não, eu realmente acho que The Boys não vai te apetecer, filha. Não, realmente, eu não acho que The Boys vai te apetecer. Só, não vamos dar spoiler não do como aconteceu, mas o jeito que deram conta do translúcido, Matheus, tu tem que concordar comigo que foi uma tirada de gênio. Puta que pariu. Né? Todo mundo falando que como é que os Vingadores tinham que matar o Thanos, tal e coisa, e a galera do The Boys mostrou que dá pra fazer. Pois é. Sim. Né? Muito bem. Quem pegou, okay, quem pegou, né? A experiência que entenda. Eu tive uma pequena experiência com o Preacher, né, nos quadrinhos. E é o tipo de coisa Preacher, que você a série também lê, tá foda, cara. Fala assim pra si mesmo, ah, eu não preciso ver isso, não. Minha vida já é tão difícil. Só tem uma cena que você tem que tomar, que você tem que usar como referência quando você fala do Preacher, né? O vá se foder. Eu já fui cliente, fala sério. Assim, olha lá, citação de Jesus aqui no bate-papo é ou foi uma morte? Ô, rapaz! Como não? Tá bom. Ah, só pra você ter uma ideia do quanto que o Garth Ennis odeia super-herói, né? E ele faz de tudo pra pegar os personagens e sofrer eles o máximo possível. Ele é o responsável pelo one-shot Justiceiro Mata o Universo Marvel. Ele é responsável por aquela maravilha de justiceiro contra o Wolverine, e com o Wolverine se fode bonito num rolo compressor. Ah, ok, né? Cara, Guardians é sensacional. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Mas não tem, não dá pra ninguém ter meio termo com Guardians, cara. Ou tu ama, ou tu odeia. Tu não... meio termo. Guardians não é medíocre. De jeito nenhum. É, intelectualmente, a gente até consegue, assim, visualizar o que ele tá falando. Até que tem textos, né? O ódio aos super-heróis não é uma coisa tão gratuita, assim. Os heróis são uma indústria toda por trás, são todo um monte de imagens e ideias que acabam ficando muito deturpadas quando se compara com o mundo real, né? Basta lembrar aquelas histórias todas do Deadpool 11 de setembro, né? Você tem... onde estava o Super-Homem? Onde estava o Homem-Aranha? Né? Os heróis verdadeiros eram os homens, as mulheres do corpo de bombeiros, da turma de... Super-Homem poderia estar em qualquer lugar. Agora, o Homem-Aranha, no mínimo, estava pagando... É. Ele estava com os boletos pendurados. Agora, Matheus está aqui para não me deixar mentir sozinho, que o tema Vamos Zoar os Super-Heróis não é novidade, né? A gente teve... Não, isso... A gente teve... tem desconstrução de super-heróis desde o Alan Moore lá com o Miracle Man, cara. Uhum. E Miracle Man, Martial Law, né? Que mais? O Irredeemable... É tudo pegar os mitos do super-herói e perverter, né? Sim. Sim, sim. Muito bem. E tá mais do que recomendado. Vejam The Boys, Os Moleque, na Amazon Prime. Como o Matheus falou, 8 episódiozinhos, 50 minutos. É outra que você assiste e nem percebe o tempo passar, cara. É muito boa mesmo. A dona Amazon tá matando a pau nessa porrada. Muito bem, então. Então, vamos agora à minha série. Suspense! Ninguém sabe qual a série que eu vou falar. Eu vou falar de uma série que estreou em 2019, mas e que o mais incrível é que ela ainda não terminou em 2019. Sim, eu estou falando... do Mandaloriano. The Mandalorian. Que até Disney eu... Mais, que eu que fui lá pros Estados Unidos pra poder assistir. Eu fui. Que até eu, que não sou muito fã de Star Wars, tô gostando. É, né? Olha aí. Cara, Mandalorian tá matando tanto a pau. Tá, vamos dizer, saciando tanto o desejo dos fãs de Star Wars por material de boa qualidade de Star Wars, que tá sendo realmente uma coisa porque rara. Tá difícil, material, viu? De, né, tá raro. É, né? Um pontão fora da curva. Eu seria até um canalha de dizer que a última coisa boa de Star Wars foi Rebels e o Rogue One, cara. E olha que eu tô sendo muito canalha falando isso, mas foda-se. Eu gosto dessa canalha em alguns momentos. Pra mim, a última coisa boa de Star Wars foi o Retorno de Jedi. Porra, radicalidade. Tá bom, ok. Beleza, não. Ele tem todo direito de achar isso. Parabéns pra ele. Agora, Mandalorian... Bom, pra mim, eu gostei do episódio 8, né? Mas aí sou eu. É, né? Isso é você. Eu não desgostei de nada. O solo é muito fraquinho. Tem tanta coisa. Não, o solo é uma merda. Render legal ali, sabe? E você vê algumas ideias pipocando e parece que vão sendo soterradas dentro dela mesma. Não cola. Faltou um Mandaloriano. Foi soterrada no solo, né? Foi. Soterrado no solo. Tantan. Tudo. Tá. tá bom. Agora, Mandalorian tá matando a pau. E pra quem não conhece, ainda não viu Mandalorian, na época da gravação deste episódio, só tinha saído ainda o quinto episódio do Mandaloriano, então já tô botando na linha do tempo pra quem souber do que a gente tá falando, né? E é a história de um bounty hunter, de um caçador de recompensas mandaloriano, mesmo estilo do Boba Fett, só que 10 bilhões de vezes melhor do que aquela bosta do Boba Fett. Mas, né, pra quem tá acompanhando a live no YouTube, o Jorge acabou de trocar a imagem dele pela imagem do mandaloriano. Muito obrigado, Jorge. Mas, Ned Master, explique pra quem não sabe quem são os mandalorianos e por que este mandaloriano é especial. Sim. O que são os mandalorianos? Mandaloriano é meio que uma raça barra seita de mercenários, que o membro até hoje mais famoso dela era o Boba Fett, todas as... Que não é o Mandaloriano de verdade. Que não era o Mandaloriano de verdade, né? Mas tá, fazer o quê, né? Que eles são caçados pelo Império, quase exterminados no Império, e a série O Mandaloriano passa-se justamente após os acontecimentos do episódio 6, né, quando acaba o Império, teoricamente deram um término no Império, e agora... Está entre o fim do Império e o começo da Nova Ordem. Se passam 9 anos depois do Retorno de Jedi. Isso, isso. E a gente vê Mando, né? Ou simplesmente o Mandaloriano, porque o personagem não tem nome. Aliás, ninguém tem nome, né? Ninguém tem nome. A gente conhece os personagens pela característica dele, como aparentemente o líder espiritual, o chefe do... líder do grupo dos malandros. Então, mas tem alguns personagens que têm nome. Alguns personagens têm nome, mas o Mandaloriano não tem. Quer dizer, se ele tem, a gente não sabe. Ainda. Até agora. Ninguém da Ordem dos Mandalorianos tem nome, né? Não, nomes eles têm. A gente é que não sabe eles ainda. Eles sabem quem eles são. É que eles não se tratam pelo nome, né? Ninguém chama eles pelo nome. Até isso mesmo, de chamar o de Mando, né? São outras pessoas que chamam é o diminutivo de Mandalorian, porque tá muito comprido, é o Mando. É. Ou como agora alguns estão chamando, é o Dead Mando. Dead Mando. E ele merece a cunha, né? Porque a história gira justamente ele recebeu uma missão, que ele tem que trazer uma determinada criatura. Para o primeiro Warlord aí, o chefão do Império. E quando ele chega no local, ele encontra a tarefa. Ele realmente encontra quem ele tinha que encontrar aí. Ele encontra uma coisa mais fácil do universo. Uma criança, quer dizer, dizem que tem 50 anos de idade, né? É um bebê! É um infante! É um bebê! Piralho. É um bebezinho Yoda! Aí é que tá, para! Ok? Ponto final! Não é o bebê Nós temos... Yoda! Chamá-lo de bebê Yoda é um erro! Olha, o negócio é o seguinte: é da primeiro, mesma raça do Yoda, só a raça que... do Yoda isso. Nunca foi nomeada, então nós não sabemos o nome da raça. A gente chama. Né? Não sabemos se essa criatura tem alguma relação com o próprio Yoda. Tem. Né? Aparentemente, só a raça. Digamos assim, então, chamamos de bebê Yoda porque o Yoda é o membro mais conhecido dessa raça. Não é porque ele é o Yoda. Então, era até esse bebê aparecer. Não é por nada não, mas eu já vi uns comentários de que o Yoda andou tendo uma festinha lá com uma Gremlin. Sabe aquela Gremlin loira? Parece que ela mentiu sobre estar usando proteção. Cara, o que estão pipocando na internet de teorias da conspiração do gênero? É um clone do Yoda, é o filho do Yoda, é sei lá o que do Yoda. Não é porra nenhuma do Yoda, caralho. Olha... mas aí talvez a possibilidade de ser alguma coisa do Yoda... O pessoal fala, Porque, assim, além de ser da mesma raça, ele utiliza a força da mesma maneira. Aí a gente pode dizer que a raça no universo é forte na força. Sim. Mas no universo estendido, sim, do Star Wars, que boa parte foi invalidada, né, infelizmente, mas no universo estendido do Star Wars, dos livros e dos quadrinhos, há outros membros da raça do Yoda, e todos eles são adeptos, muito adeptos, sim, da parece força. Parece que é algo racial mesmo. Ah, parece, sim, que tem uma afinidade com a força que é natural. Tanto que um infante de tão tenra idade, o bicho é tão pequenininho que ele nem fala ainda, ele só te olha com aquele olho doce. Aquela carinha de... Com aqueles olhos de capitalistas, não, de me compre, não, não, não. Me compre. Aqueles olhos de gato de botas do Shrek. Olha, é o seguinte, oh, tá? Yeah. Não é capitalista não, porque ainda nem sequer foi lançada a pelúcia do Baby Yoda. Mas o Funko Pop Mas tem. Você quer apostar quanto que vai ser o brinquedo do Natal? Então, você sabe se foi lançado lá na CCXP ou... Não tinha. Joninha. O que tem, né, o anúncio, é que na Amazon, se você procurar, você acha o Funko Pop do Baby Yoda. Tem o pequenininho, ele é chamado de The Child, né, a criança. É, The Child, a criança, é. Então, tem eles a versão, não podem chamar de Baby Yoda. Mas olha, a Disney, tá a Disney Yoda, não... Porra. Então, tem uma versão Funko padrão. A Disney não dá ponto. De 15 centímetros. É bem assim pra você botar no colo. A Disney não dá ponto sem nó. A Disney não dá ponto sem nó. E a Disney é dona da Hasbro. Não. Então, né? Ô, Matheus, você diz que o universo expandido de Star Wars foi invalidado. Mas algumas você lembra coisas, qual... não tudo. Então, você lembra o motivo pelo qual ele foi invalidado? Tinha muita merda. Então, tem um pequeno porém. Ele foi invalidado, mas nada impede de que seja utilizado ou filtrado a utilização em outras obras de Star Wars. Existe uma coisinha chamada... Não, olha sim, só, claro, ele virou um poço de ideias, mas ele virou um poço de ideias, mas o que a linha do tempo foi invalidada. Ele foi transformado no, sim, selo Legend. É tipo assim, histórias alternativas. Então, sim, pode ignorar Mara Jade, pode ignorar os gêmeos filhos da Leia com o Han Solo, e mais depois... Que foram incorporados naquele filha da... Que foram incorporados naquele filha da puta do Ben, do Ben Solo, né? É, mas tem o bebezinho, o Anakin, mais conhecido, né, como Kylo Ren. É. Mas vamos lá, isso não é do que a gente tá falando. A gente tá falando do Mandaloriano. E puta que, sim, pariu. Continue. Que série foda é o Mandaloriano. Eu... Deadmaster, me permite uma frase antes de você perseguir? Eu vou te perseguir, desculpa, também, não tem problema não. Vai. Não. É, uma frase que eu vou falar... Inclusive, era pra ser falada pela pessoa que deveria estar gravando com a gente, que é o Pensador Louco. Streamio é o meu pastor e nada tá me faltará. Só verdade. Pra... Não, eu não vou mandar cortar isso, não. Amém. Aleluia, irmão. Agora, olha só. Jorge há de concordar comigo. É ou não é uma perfeita campanha de RPG? Porra, velho, eu já teria jogado isso daí no sistema de Star Wars pra RPG, não, velho. Não duvido, putz, nada que meu, muita gente já tá fazendo personagens mandalorianos. Opa! Se antes, dificilmente a pessoa não pegava outro personagem que não fosse Jedi, agora o Mandaloriano... Vai ter um monte de gente fazendo Mandaloriano. A cena do cara levando as barras de Beskar, né, que é o aço... Beskar. O aço especial mandaloriano pra Ferreira, pra mandar fazer uma full plate, né? Fazer a full armadura dele. Puta que pariu. É muito o cara que ganhou o dinheiro da missão e foi gastar tudo na taverna. Oi, é. Aquele upgrade, né? Eu vou gastar tudo na full plate. Mas quem nunca? Vou na loja é muito, do armeiro. Isso é muito jogador de RPG, cara. Eu vou na, cara, loja do armeiro e vou aumentar os meus XP das armas. Mano, isso é assim, muito jogador de RPG, cara. Se você levar em consideração o que ele fez, se você levar pro RPG, a pessoa vai receber a recompensa dele em ouro, ele vai derreter o ouro e fazer armadura. Uhum. Foi o que o Mandaloriano fez. Pode crer. É, porque ganhou barras de Beskar que valem muito mais do que créditos do Império. Mas oi! Olha, o que sobrar, dá aí pra esses órfãos aí, dá. Ah, cara, mas isso só mostra o quanto que ele é um cara honrado, né? Sim. Não, os Mandalorians, eles têm um código de honra. E é por isso que eles são muito interessantes, cara. Porque toda vez que você tem um cenário de ficção científica, onde você tem uma tribo guerreira com um código de honra, já fica muito mais bacana. Muito, muito foda, cara. Quem você acha que são, no Star Trek, uma das raças que as pessoas mais Klingons gostam? São os Klingons, porra. Lógico, óbvio. Óbvio. Caplá! É, quem... Lá daquele outro planeta chamado Japão, quem é que você acha que é assim? Os samurais, porra. Uhum. Oh, yeah. Ou os ninjas, depende do gosto da pessoa, né? Não, ninja não tem honra. Ninja não tem nem honra. Nem se veste bem. É, se veste de laranja, tudo horrível. Ah. Ai, pronto. Lá vem a referência a Naruto. Ai, ai, ai. De laranja, tá? Tem muito ninja lá na Vila da Folha, que tem um gosto mais apurado. E nas outras vilas também, né? O cara não me deixa mentir, não é isso, o Jota? O Gara se veste muito de nós. O Gara se veste de vermelho. Estiloso. Naruto se veste de gari. Já ouvi muita gente falando isso, tá bom, viu? Tá bom. Não, Mandalorian. Cara, puta que pariu. E só tem participação especial mais foda uma atrás da outra. Até a Gina Carano, cara. A Gina Carano de Shock Trooper, cara. Ex-Shock Trooper ainda por cima. Puta que pariu, cara. Que episódio maravilhoso. Meu, assim, eu sei que a Amazon quis entrar na brincadeira pra poder bater de frente com grandes do setor como Crunchyroll e Netflix. Mas caramba, eles estão fazendo de uma maneira que, pelo amor de Deus. E a Disney, quando resolveu adquirir Star Wars, não fez por brincadeira, né? Porque puta que pariu, o Mandaloriano tá foda demais. E sabe a quem não, que cara, a gente tem que agradecer isso, né? A gente tem que agradecer isso ao seu João Faz Favor. Sim. Seu João Faz João Favor. Favreau. Não, seu João Faz Favor. É foda. E fez o favor de trazer uma série foda. Caralho. É, faço aqui um adendo especial, que a trilha sonora é O Cão Chupando Manga, tá? Também, concordo. É de arrepiar, uma trilha sonora muito envolvente, muito eficiente pra ajudar a manter a base da história, né? Fora o tema... Nem bem o tema de abertura, né? Muitas vezes eu toco a inteira só no final. Olha, que música, já tá no meu Spotify. E vocês vão de concordar comigo que tem um leve gostinho de John Williams, né? Mesmo não sendo dele, ele presta uma homenagem bem gostosa ao ele John Williams. Ele consegue usar os elementos de orquestra, né? Mas mistura com alguns elementos eletrônicos, algumas coisas mais modernas, alguns instrumentos um pouco mais exóticos. É quase como se tem um toque de faroeste. Não, totalmente. É totalmente... Tem bastante faroeste totalmente. No Mandalorian, cara. O Mandalorian é uma série velho oeste, só que no espaço. Então, no caso de Mandalorian, como é uma série Star Wars sempre foi muito forte em suítes clássicas, cara. Então não tinha que ser diferente. Ele não poderia fugir totalmente. Concordo. Mas ele conseguiu imprimir uma identidade própria, uma identidade pessoal, né? Que puxa pra esse gosto mesmo. Que todo mundo fala, lembra um pouco um faroeste, lembra um pouco uma história de duelos, tiroteios, bang-bang. Não tô falando de Mandalorian, né? Qual é a parte que você sentia em casa? The Mandalorian me lembra duas coisas: faroeste e lobo solitário. Sim. Bomba. Principalmente quando o cara começa a dar uma de Keshiro, né? De levar o moleque pra lá e pra cá, né? Na vida dele. Sim, muito. Nerd Master, sabe uma coisa que me... Talvez eu esteja errado, talvez vocês achem que eu tô meio doido da cabeça, mas isso vocês têm certeza? Isso eu não duvido. É. Né? Me fez, assim, nos primeiros minutos de Mandaloriano, me fez lembrar muito Indiana Jones, cara. Lembra. Dadas as proporções, claro. Não, lembra. E, fazendo a referência a uma série que a gente já falou aqui, os efeitos especiais dessa série não são defeitos de jeito. Mano, é efeito especial mesmo. É, assim, cada efeito foda pra cacete. É orçamento de filme live action longa-metragem, cara, cada episódio. É muito bom mesmo, cara. Quer saber o que me impressionou, de verdade? É, quando a gente vê a criança, o Baby Yoda, a minha primeira reação foi falar, poxa, tá muito bem feitinho isso daí, deve ser um CGI. Mas ao mesmo tempo não tinha cara de CGI. Não, ele é puppet. É puppet. Não, não é CGI. É puppet. Quem comprou essa briga, o ator que faz o cliente, quem encomendou a caçarem o Baby e levar pra ele, é o diretor do cinema Werner Herzog. É, Herzog, nada mais, sim. Nada menos que só, o Herzog, pô. Só o Herzog, só. Ele simplesmente virou pros diretores, porque eles estavam tendo a discussão, não, porque a gente podia fazer assim, mas com CGI, ele falou assim, não sejam covardes. É com o boneco mesmo que vocês têm que lidar. E olha, só lembrando boneco, que no... porra! Chega, é só lembrar que culhões, na trilogia... façam boneco. É só lembrar que na trilogia clássica, o Yoda foi feito com boneco. Então eles só resgataram o que foi feito na trilogia clássica. Não, meu filho, por favor, desculpa. Não, corrija esse seu vernáculo. Ele foi feito com Muppet. Não é qualquer boneco. É da companhia do Henderson, porra. Foi o Frank Oz que fez o que deu vida pro Yoda, porra. Tá bom, mas não deixa de ser um boneco, né, porra? Chamar Muppet de boneca é quase ofensivo. Tá parecendo eu antigamente, que quando eu chamava de anime, eu chamava anime de desenho, eu ficava pé da vida. Japanimation. Né? Esses desenhos japoneses aí, que vem sempre acompanhados dessas figurinhas de ação aí. Você já falou de figurinha de ação, tá bom, a maioria chama de bonequinho. Os hominhos, os bonequinhos, né? Os hominhos. Os hominhos. Nossa, os manos. Se o Bamondes ouve isso... Bamondes, um beijo! Mas vamos lá. Cara, como a gente falou, até agora só teve 5 episódios, e um episódio mais foda que o outro, cara. Tem cenas e cenas maravilhosas, mas infelizmente a gente não pode destrinchar as cenas assim com tanto carinho, com tanto amor, porque tem cena que é muito spoiler, cara, do que acontece no episódio. Né? Cara, se valeu alguma das recomendações que a gente fez até aqui, ouvintes, pelo amor de Yoda, vão atrás da porra do Mandaloriano. Dá teu jeito. Dark tá? Master, onde vai que o Mandaloriano streamio, tá? Vai no stream, vai nos torrents da vida, porque o Mandaloriano, infelizmente, é do Disney+, e o Disney+, não tá disponível no Brasil ainda. Ah, tá. Era isso que eu ia perguntar. Quando onde chegar, eu vou assinar esse bagulho, mas vai ser fácil, cara. A Prime Video tentou pegar o Mandaloriano, mas a Disney falou, esse não, esse pois eu não é, te dou. Pois é, vocês vão conseguir ganhar mais grana. É, esse porque eu não te dou. Eles não estariam dando de graça. Né? Eles não estariam dando de graça. Mano, acho que não tem grana que pagasse o quanto que eles vão ganhar quando lançar pra valer o Mandaloriano. Tudo bem que quando a Disney lançar aqui no Brasil, todo mundo já viu tudo e foda-se, né? Mas é aquele. Mas, porra, é aquele negócio, né? É da Disney. Então, Mandalorian quem pode, obedece nem quem tem juízo. Puta pariu! Matheus, com essa a gente acaba. Por favor. Fechou o balde. Ouvintes, fiquem com as nossas recomendações. E aguardem que vão haver nerds maratonistas de todas essas séries, menos Demon Slayer, no Nerd Maratonista em breve. E para todos vocês, agora mais do que nunca, vida longa e próspera. Demon Slayer pode não ter no Paranerdia, mas vai ter no Animesphere, é o que eu digo. Foda-se! You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários do episódio 147 dos Longas Animados da DC. Eu sei que estamos numa época de fim de ano, mas porra, só teve um comentário e um e-mail para esse episódio. Valeu, hein, gente? Brigadão mesmo. Eu sei que vocês devem estar ocupados com fim de ano e o caralho é quatro, mas porra, vamos mandar uns e-mailzinhos, comentáriozinhos mais maneiro nesse episódio aqui? Pode ser? Por favor? Obrigado, tá? Amo vocês. Bom, comentário que a gente teve foi do senhor Norberto Silva. Ele disse o seguinte: um excelente cast sobre um excelente assunto. Ah, como seria bom se o universo do cinema, da DC, pegasse um tantinho só da qualidade desses desenhos. Aí sim, haveria algum sinal de disputa com o universo da Marvel nos cinemas. Vocês citaram realmente os melhores: Batman e a Máscara do Fantasma, Titãs em ação no cinema, o que deveria ter sido o filme do Esquadrão Suicida, que é o Ataque ao Narca, né? O Ataque ao Arca, muito bom. Aliás, esse teve um segundo longa animado que ficou sensacional. Deixa eu ver o nome. Ah, Hell to Pay. Eu não sei como é que ficou em português, mas é o Esquadrão Suicida Hell to Pay. É muito bom também. Aliás, tem ligação direta com o citado Flashpoint. Aliás, porra, tá, Norberto? Aliás, né? Aliás, o Flash, meu personagem favorito, poderia ter mais animações focadas em suas histórias. Vou encerrar citando outras duas animações fantásticas: Liga da Justiça, Deuses e Monstros, que ele botou em inglês, Justice League Gods and Monsters, e Batman Gotham by Gaslight. Esse é muito bom, cara. Deixa aqui meus parabéns pelo excelente programa. Muito obrigado, Norberto. Fico feliz que você tenha gostado. E o único e-mail que eu recebi foi, obviamente, do nosso queridíssimo Elias Passos Tenório, de Alagoas, e mais uma das suas maravilhosas vídeo-respostas. Então, se você quiser saber qual foi a opinião do Elias sobre o episódio 147, dá um clique no link da vídeo-resposta que estará no post deste episódio. Muito bem, e-mails e comentários lidos. Agora eu quero mandar beijos e abraços maravilhosos e desejos de feliz ano novo para meus queridos mecenas Ana Carolina Martins, Madame Ana Lúcia Letier Joaninha, Trecker, seu Arthur Boni, meu querido Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mensu, Guto Lima dos Santos, Léo Oliveira do Fermata Podcast, Lucas Freitas, Paulo Roberto Libardi, Rodrigo Boquepon, Suelen Nastri, Tiago Teixeira e o queridíssimo Valdir Fumene Júnior. Beijos e abraços em todos vocês, meus queridos mecenas, e até o próximo episódio. Vida longa e próspera. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.